portaria aí, November, passa tchau. Só 190, Vitória Conquista. Sub 2, desce para nível de voo 060. 060, azul 2642. Voo no 255, desça para nível de voo 070. 070, 255. Depois direto, 5567, transforma 208, contando saída 2830. Ajuda 2771 no livre vista. Parece 2830, chama tanto para o estacionamento, remota 12. Chama lá. Ajuda 2771, ingresso na Kilo, para o parte 3, a posição prevista é 4 Romeu. Porém, fica atento ao balizador. Tem previsto 4 Romeu. Falha, cruzar a radial 290, assume 368 para Renate, azul 2643. São 3216, direto para ti. Pronto, pronto, 3216. Dono 255, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 235. Limite a radial 270 do VR de Salvador. Direita 235, Ronaldo 2. Número 255, reduz a velocidade para 220 nós. Número 6 na aproximação. 220, número 3 na aproximação, confirma. Número 255, meia dúzia. Número meia dúzia na aproximação. Alto e claro, né? 315. Afirmativo, chanel é 315, número 7 na aproximação. Desça para nível de voo no 00, desça via chegada a mão. Via chegada a mão, voo no 00, procede reduzida, minha 319. Então, 3216, chame Recife, frequência 26.85, alterna no 25.45. No 2685, no 2545, boa tarde, obrigado, 3216. Azul, 2642, chame sinal Salvador, 120. 119, decimal 8, azul 2642. 198, azul 2642. Sobre Salvador, azul 2642, boa tarde. Azul 2642, boa tarde. Desça para 4 mil pés, o ajuste no 017. Vou na prova do Serra Vitor 368. Comando 368, 4 mil pés, 1017. Azul 2642. Claro. Nível de voo 060. 063, November Papa Charlie. November Papa Charlie, teto estimado 500 pés, visibilidade 3 mil metros, sobre o campo chuva moderada, vento 090 graus no 2 nós, número 2 na aproximação, reparte absurdo. Portaria avistando, November Papa Charlie. Autorizado ingresso no parque 3, a meta 269, posição 1. Hotel. Sim, está autorizado ingresso à pista 17, reporte a linha de pronto. Vamos checar com a próxima aeronave com zona 90, mas estimada a 500 pés. Mantenha papá e aguarde instruções. Vamos checar com a aeronave já na curta final 90. fazendo o reporte, vou ter que guardar mesmo, não vai gritar no pátio 3. Chalé 6226, pouso autorizado. Pistão 90, vento 090 graus, 909. Livre, pouso 90, 6226. Papatango, Vitor, Charlie, hotel 610, teto, confirmo. Prossegue 17 ou 10? Ciência, esquerda, ataque, via pista, reporte alinhado, pronto. Seu nome é 320, torre 1895. 2954. 255, curve à esquerda na Pro 200. Esquerda 209, 305. 301, chané na número 2. Papatango e Yankee Romeo Lima, confirme? Gente, Papatango e Yankee Romeo Lima, mantenha-se em condições visuais 500 pés. Será autorizado o cruzamento entre Cinza e Duna, sem interferir com as aproximações. Informo tráfegos em aproximações. Bom, no 255, informo o tráfego 10 horas, meia dúzia de milhas, cruzando nível 050 em descida para 2510. Visual contrato, 1255, reduz a velocidade para 1809, voe na proa de Serra Vitor 368. Número 255, autorizado final do procedimento RNAV, reporte quando estabilizado. Chamada estabilizado, né? Papapá 9M, Papá Charlie, no solo aos 34, liberar via taxiway Delta, mantenha posição no taxiway, no solo em 121, decimal 9. Vitor Charlie, até mantenha a captura no 7, aguarde instruções, a aeronave já passou o 372, aguarde instruções. Estabilizado. 2500, chama estabilizado. 2552. Boa tarde. Azul 2642, boa tarde. Continua a aproximação número 2. Já posso pôr no visual com o campo. Estimado avistar a partir de 600 pés. Informo o chuva leve sobre o campo. Pista molhada. O ajuste no zero no meio. 7016. Reportagem sendo azul 2642. Contorno, parte principal. Após o contorno do Cima, ingressa na taxi Lima. Após a Lima, Maite. E na Maite, chama a torre em 1895 para o cruzamento da pista. Alastri, capa a vista. Chanel 6320, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 119, pista molhada. Reporte, 6320. Tem informação das condições de base de aproximação para o 1255? Faz confirmação com a torre do 1255. Patango Victor Charlie Hotel, condições de decolagem imediata. Vento 100 graus, mão no nós, decolagem autorizada, pista 17. Azul 2642, informa o tráfego Papa Alfa Tango 4, iniciando decolagem da pista auxiliar, aguarde este livre. Guardando 2642. Chanel 6320, me falou os 36, ao liberar via táxi foi Eco, chame o Celo Salvador em 121, decimal 9. Privado, já 219, 6320. De 1109. Gente, vamos ver aqui. 42, reporte visual com campo, teste estimado 600 pés. Reporte para azul 2642. Papatango Victor Charlie Hotel, decolado aos 38, chama o controle Salvador em 120, decimal 8. 208, vira até o hotel. Controle aí, Salvador de Papatango Victor Charlie Hotel. Papatango Victor Charlie Hotel, contato radar na decolagem, devia sair da Arbo 1 para o Victor 100. Arbo 100, Victor Charlie Hotel. Siga Papatango Lima, Kilo X-Ray. Aquilo é que o controle. Qual é a condição de voo agora? No momento, bom. Ok, você pode subir nessa posição até que altitude? Mantenha esse setor sobre a hélice de Taparica e suba até 2.500 pés. Caso tenha condições, será o Serra Vitor 368, 2.500. Eu vou passar com a Avianca, um Airbus. Acima da sua aeronave a 4 mil pés. Positivo. 2.500 sobre o Serra Vitor 368, aguardando a passagem da aeronave da Avianca Oceané para aproximação à Rinazzi para a pista 190. Nós temos agora uma chuva leve, essa é a informação da torre. 600 pés com 4 mil metros de visibilidade. E qual é o procedimento que o senhor deseja efetuar? Continuar o NDB. Ok, ciente. Vai prosseguir no procedimento do NDB. Vitor Charlie Hotel, voo e Arbor. Eu vou no Arbor, Vitor Charlie Hotel. O número 62 é o controle. Desça para 5.000, ajuste no 0 no meio. Está estabilizado agora, 255. No 255, reduz a cheque do trem, torre 1-1895. 295. Instala os 40, libera a direita, 1-2-1-2-9. 2-1-9. Torre, agora 255, passou 372. Gente, eu já estou avistando, agora 255. Reportarei. 2642. Positivo, um grande abraço. Portão 08. Alfa Juliette 08. 2015. 315, desça para 2. 2510. Bloqueado, companheiro. Tendo 6315, desça para 2500 para não perder a aproximação. 2500, descendo. Lima Kilo X-Ray, curve à esquerda e desça para 2.000 pés, ou melhor, mantenha 2.000 pés com ajuste no 0 no meio. 2.000 pés no 0 no meio. Positivo. O senhor tem condições de voar para a posição TASA? Não, negativo. Eu estou cortado aqui para a Tuna. Positivo. Na posição aí do VOR, Delta Mike Echo, a gente tem a posição TASA aqui. E aproxima-se de TASA pela magnética 98, confirma. Magnética 98. positivo. O senhor pode interceptar 098, 2 mil pés, quando estabilizar, aproxima para pouso na pista 1-0. Afirmativo. À sua frente eu tenho uma aeronave da Avianca Oceanair, anteriormente informado, está afastado 6 mil. Ok. Apresentando 44, acendo identificação, via chegada Mari, descida autorizada para nível de voo 06, 200, ajuste na 016. Papatango Vitor Charles Hotel, confirme apoio dela para a mensagem. Deixa agora autorizado enviar as 13 do principal até a Índia, lá 1895 ou 2790. 15. O tráfego está na sua frente, é o nosso tráfego de sequência? Negativo, o tráfego mantendo 400 pés, um opção 44 fazendo sobrevoo, não interfere na sua aproximação. Ah, positivo, agora recebemos a simetria do 6315, está passando 3.8 milhas, Serra Vista 372. Gente, contraste no procedimento, torno no 895. 895, obrigado. Golfo 1162, presta informações, pode voar ITAP? Golfo 1162, autorizado ITAP. Charlie Hotel, proa para Lençóis 305. Gente, autorizado direto Lençóis, Vitor Charlie Hotel, subindo para o nível 1-0-0. Direto Lençóis 1-0-0, Vitor Charlie Hotel. Continua a aproximação, aguardando a autorização, reporta a sua alvo. Aguardando, minha 305, você pode sair? Pista molhada de chuva neve sobre o campo. Obrigado. Tango Lima Kilo X-Ray, autorizado final do procedimento, o VR Delta Mike Echo, reporte quando estabilizado. X-Ray. Velocidade reduzida, se quiser que acelere um pouco mais. Uma criação não é necessária, mantenha a velocidade. Ok. Salvador, só para a informação da senhora, aqui na Taxway tem bastante área com desagregação de asfalto, não? Tango Lima Kilo X-Ray, informa o tráfego mantendo 300 pés nas proximidades da posição casa. O Robson 44 não interfere na sua aproximação. Ah, afirmativo. Cinco, pista livre. Visual, mínimos. Gente, listado. 090 graus, 10 nós. Liga, boss, na 395. Gente, Lima Kilo X-Ray, aguarde para transferência de comunicações. É o 2790 me mantém. Gonçalo, a copia final do procedimento do AR Delta Maquieco, chama a torre em 198 do sinal 9. Excellent. Direita, 121-963-095. Torre, o Papatango Lima, aqui do X-ray. Este propósito cancelamento no 05, mantendo o espaço de pouso ao 1630, fica em cada zona. Estimado no 630, submantém nível de voo 1905, plano ISR cancelador 1548. Joga, meu. Alinhaça livre de colagem, vento 090 graus, 09. Na 1-2 para o pushback de treinamento. 6315, copiou? Para o restante da Juliette para ingresso no, em uma frequência na 2-1-9. Estou chamando a 9, espero a resposta. Enviando minha 390. Boa chance a Juliette. Boa chance a Juliette. Torre 3144, voa em estado de resposta. 3144, voa na proteção 368. Voo 1162, desça para 2500 pés, autorizado a proteção de vista 366, autorizado para o final da resposta para a condição de 366. Voo 1162? Voo 1162, desça para 2500 pés, autorizado para o final da RINAV, voando na proteção de vista 366, reporte contabilizado. Teste na proa do 366, reporte estabilizado 2500. 102790, vem daqui a pouco. Amigo 2050. Controle Salvador, boa tarde, azul 2790, arbor 1, cruza 1200. 2790, contato radar na decolagem, subvia saída arbor 1 para o nível de voo 160. Sabe vir e falar que vai manter 3 mil pés até 25 mil de Salvador. Não tem condições de passar nível 100 ou 15 mil afastados. 2790. Então, 2790, suba para o nível 160 sem restrições. Nível 160 sem restrições, 2790. Azul 2790, qual a razão de subida que vai empregar até o 050? Até o 050, 1500 pés por minuto. Positivo. 1500 pés até o 050 é uma boa razão. Muito grato, suba sem restrições. Tem gestões 2790. Três 144, desce de autorizada para 4 mil pés, ajuste na 016. 4.096, 344. Bom, 162, informa a aeronave mantendo 400 pés nas proximidades de Duna. Não interfere nessa aproximação, Robson 44. Negativo, operação de instrumento, que prosseguiu nosso propósito no zero. Noroeste de Salvador, mantenha nível de voo 105, serviço radar encerrado, para serviço de informação em alerta, chame Recife na frequência 1260, alterna 1288. Salvador, 107, para a costa. Valeu, Juliano. O 790 confirmará de plano? 00. Confirmo, estamos só um instante. Cópia confirma a companhia é Gol no 790? Confirmo, você quer que eu confirme a companhia. Deixa eu checar aqui um instante com a, o plano de voo. Caso o plano não tenha, por gentileza, contato com a companhia para saber qual a IS foi feito o plano. Eu liguei com um pouco atrás, né? Eu tenho um aliás para checar com a empresa, tá bom? Ok, obrigado. Paulo, só 3745, só apenas para confirmar o que está faltando no nosso plano de voo, que não chegou para você, só para a gente tentar coordenar com a companhia. 3144, acorda Mateo 368, sempre essa parte do mesmo. Ciência autorizada, produção do 368, rapaz estabilizado. É, a gente pode prosseguir para 3000 na prova do 368. Então 3144, autorizada a descida para 2500, rapaz estabilizado. 2500, 3144. 11 horas e 48. Ah, então tá bom, deixa eu coordenar com eles aqui. A princípio, a última informação de informar que tava, tinha modelado para 16 e 11. Mas deixa eu confirmar a informação com eles. Lima Killer 3, confirma o tático, por gentileza. Tá mandando na parte. Tente ingresso na alça, reporte 1 de Juliette. Chanel 6315, Juliette, portão 3. Ok, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, Costa Neve, Andrés na frente. Lima, Cine Flow, se você entender na rua dos bandeiros, vai cruzar a Castro Elfa à sua frente, então vai transferir contato, ok? É, ele vai para lá, ele vai para lá. Aproximadamente um minuto, ele vai para lá, ok? Assim, ainda está fazendo a rua dos bandeiros. Então pode prosseguir, a aeronave dos bombeiros estava querendo cruzar a pista, porém não é emergencial, então pode prosseguir. Ingressa na Juliette, contorna o pátio principal, Lima e Mike, quando na Mike chama a torre 1895 para prosseguir para a bata. Salve, zero. Plano estava para 15h50, já possuímos aqui no sistema para São Paulo Congonhas, aprovado em nível 360, decola da pista zero com curva direita, perfil Sahel, Leda, Motiva. Após Motiva, Open Zulu 1-0, até por base, após Subave, Open Zulu 1-6 e conforme rota do plano de voo. O código transponder é 5427, controle 120.8. Cruzado São Paulo Congonhas, nível 360, decola da pista 1-0, com curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Após intercepta Ambezulu 1-0, tem full bar, Ambezulu 1-6 com São Paulo. 5-4-2-7, tem fone e controle, Salvador 208, não tem sete, mas está na posição 0-1, pronto para o pushback. 3745, então, seja muito correto, autorizando o puxo, chama a data. Chama não, 3745. Salvador, voo 790. Prosseguindo. Passou um DLA 1540 para o voo 790. Gente, eu sei que eu possível quando eu chamo para 4 gols, 790. Ah, sim, desculpa, pronto. Para informação, chuva lá sobre campo, pista molhada, guarda a pista livre. Tem 3144. Parede 2230, decolagem autorizada 090 graus 089. Decolagem 2230. Siga. Quero dar ingresso via Quebec e pista. Reporta a pista livre. Na 3144, confirmação contra a sua frente, pousou e reportou a escorregadia? Não, escorregadia ninguém reportou não. Você está avistando nos mínimos e a pista está molhada. Ok, obrigado. Acelerador 2230, decorador 59, chama controle 1208. 208, bom trabalho, até a próxima. Controle Salvador, boa tarde, é 2830, decolado, área boa elefa. Acelerador 2230, contato radar na decolagem, subotado de voo 180, sai da árvore, após 2000 pés, autorizado a elefa. Confirma após 2000 pés? Após 2000 pés, autorizada para o GLF, o parceiro de 2230. Ah, do LF, após 2000 pés, direto LF, 2230. Trezeno 44, pista livre, vento 100 graus, 0119. Livre, pouso, 3144. 01. Ok, aguardando, 0. A Fox confirma o tipo de equipamento? Deco Delta Fox, acendo o código 2223. Mantenha-se em condições visuais, o número 500 pés via corredores, reporte Paris. Delta Fox informa que o Salvador opera instrumento 600 pés de teto, 5 mil metros de visibilidade e chuva leve. Eco Delta Fox, confirma se é homologado o instrumento. Autorização Guarulhos, pronto para contato. 3805, formação Tango, número 2 para copa, só um instante, prepare da Eule e da Motiva. Da Eule e da Motiva, Para o taxistão 3745, estamos com 149 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alternativa Galeão. Direita via Índia, ponto de espera Torre, 1895, QNH 10, 16, tanto 3745. Afirmativo, 1096, direita Índia, Torre 895, tanto 3745. Bom trabalho, até a próxima. Boa viagem. 1162, Juliette, portão 01. Juliette 01, 1162. Salvador, tanto 3144, boa tarde. Boa tarde, tá 3144 Alfa, chame antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, 3144. Luna 790, copia. Prossiga. Autorizado para Recife via PZ Luna 7, nível de voo 370. Saída Boca de Maracaju com primeira curva à esquerda. Transponder 5431 no controle Salvador 120.8. Salvador, muito boa tarde novamente, TAM 353745, aproximando ponto espera da 10 pronto. Boa tarde, TAM 3745, autorizado a linha de decolar, cabeceira no 0, vento 0, 90 graus, 079. A linha decola, pista no 0, TAM 3745. TAM 3144, Juliette, portão 10. Alfa e Juliette pro 10, 3144, boa. TAM 3805, copia. TAM 3805, autorizado para Guarulhos, via Pêssego no 0, Piraí, CCT 1 baixo, Pêssego 44 até Pagog, nível de voo 340. Saída da EL, Lida Motiva, com primeira curva à direita. Transponder 5551, controle Salvador 120, decimal 8. Poderia confirmar a rota aqui, é o Pêssego 44 até a posição Pagog, Papá, Alfa, Golf, Oscar, Golf. Luta 3805, Guarulhos, Alfa, Orizado, Luta 340, daí eu leio da morte para a primeira curva à direita, é o Pêssego 10 até Piraí, direto de embaixo, é o Pêssego 44, Pagog. Transponder é o 5551 e o controle 120, decimal 8, Luta 3805, número 2. Sandro 805, cotejamento correto, chame pronto, puxa a cena. Formalista, Sandro 805. Sandro Itapo voa no servidor 366, azul 4196. Itapo 366, obrigado. Salvador, Carlos Azul, 2714, informação, Tango, o 160 para a parceira. Azul 2714, só um instante, copa, prepare a nova TAP. Forma, TAP, obrigado. Ouro 790, portão 7, autorizado, chame táxi. Fala, portão 7, você vai chamar táxi 790. Azul 2714, copa. Autorizado para barreiras, via rota do plano de voo, nível autorizado 160. Saída Arpó, após a posição VATAP, com primeira curva à direita. Transponder 5015, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado para barreiras, via 160, saída Arpó, VATAP. Correto, o cotejamento azul 2794, chame para puxar acionamento. Valeu, obrigado. Salve Salvador, agora 256. Prossiga. Autorização na sala, por favor. Formação Tango, voo no 256, autorizado para Serra Brava, Serra Golfe, via Peugeot 10, nível de voo 370. saída Pulca, Jamo, Zipar, com primeira curva à esquerda. Transponder 5010, controle Salvador no 20.8. São Gonçalo da Maré, via 310, 370, Pulca, Jamo, Zipar, com esquerda, 5010.8. Correto, chame pronto. Maré. Eco Delta Fox. O Eco Delta Fox, queremos checar as condições para informar o senhor. Negativo. Como as condições permanecem as mesmas, confirme intenções. Modificação de regra do seu instrumento, Eco Delta Fox. Capa Tango Eco Delta Fox, confirme se efetuou a RNAVE ou VER. Eco Delta Fox, plano IFR, corrigindo plano VFR, cancelador 1608, submantenha 2500 pés. O ajuste na 0116, voe na proa do Serravita 366, reporte contabilizada. Azul 4196, inicie redução 2009. Reduzindo 209, 4196, pelo que foi diminuir a esquerda, manter duas milhas paralelas à chave. Azul 4196, autorizado de desvio, confirme a proa do desvio. Até a proa 030, até o através de caixa. Autorizado 030, azul 4196. Controle, então 3745. Siga, então 3745. Beleza, pode monte para evitar formações. Pode coordenação com centro, então 3745. Tá, vai voar para 230 para evitar formações. Livre de desvio, aguarde autorização de monte. O Bono 790, tá aqui aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Ninja, ponto de espera Torre 1, 1895, PNH no 0, no 6. Grata. 0904, confirma ajuste. 0 no 6. Obrigado. Então 3745, não conseguimos contato com o centro, autorizado desvios, porém não autorizado módulo. Afirmativo inicialmente, mantendo por 230, Lutan 3743, 45. Para 08, acione identificação, via chegada Mari, descida autorizada para nível 2070, ajuste no 096. Via chegada Mari para o 070 no 096, 2070. Mas Salvador, 3560. Esquerda para o 030, por 2560, autorizado desvios, inicie redução 2009. Para 2009, na 3, e Salvador, boa tarde, boa noite, 790, ponto de espera 10, pronto. Meia confirmada por quantas milhas irá continuar no desvio? Mais 2 milhas, tem condição de voo Serra Vitor 368. Redizivo, autorizado a todos Serra Vitor 368, inicie redução 1809. Redizivo 1809. 560, descida autorizada para nível 050. Zero, zero, oito, desse para nível 206200. C2008, copiou o controle? Negativo, tranquilo. C2008, descida para o nível 206200. Descida para o 3745, chama o centro Recife em 1251, na alterna 12835, e informa sobre desvio. Recife agora 1251, 12835, na 3745. Muito obrigado. Limpo 06, sua identificação. Estabilizado Lima Lima, o Eco Delta Fox. Capatango Eco Delta Fox, completo final do procedimento da RNAV, chame torre 118 do Sumal 9. Verdade, Limpo 06, contato radar a 4612 milhas. Sul de Salvador, mantendo nível de voo 100, voo na proa de Mário para interceptar a chegada Mário, descida autorizada ao nível de voo 070. Gente, continua a aproximação, eu acho que eles estão expostos, não chave mais sobre a aeródromo. Tá. 008, autorizada para o Serra Vitor 368, descendo para nível de voo 050. Autorizado nível 050, voo 2068. Nível 050, voo 2008. Rádio 4196, autorizado final de procedimento, emitida para 2500 PET. Ajuste 1016, reporte quando estabilizado. Autorizado 2500, chamaré estabilizado. Sou de Salvador, boa tarde, voo 9790, Puca, Jamaru. Voo 9790, contato radar na decolagem, subovia a saída Puca para o nível 370. Via Puca 370790. Passarelo 2230, chama o centro Recife em 1260, alterna 1288. 260-288, obrigado, tá bom, trabalho, até a próxima. Gente, é o número 2 no setor, a nave da Goia vai iniciar no 4, assim que ele iniciar ataque, se autoriza. Confirma por quantas milhas irá continuar no desvio? Já tem quanto saída para o Serra Vitor 366 ou 368? 560, eu vou na prova de Serra Vitor 368, reduzindo velocidade para 1809. Serra Romeu 368, já mantendo 1809 para 3560. Está completamente visual, 1010, agora faltam 4 milhas. Gente, operação instrumento, pouso na zero autorizado, 100 graus, 089, é o que eu estou fora. Então negativa no acesso. Prepare da Ela da Morte, vai aguardando cópia. Gente, autorizado, acionamento, aguardando pushback. O 1-2 com o meu já vai iniciar no 4? Vai iniciando. gente. 67, por gentileza. Com 2008, autorizado de desvio na prova 030, reporte por termo de desvio. Reportará para termo de desvio, com 2008. Abre 4196, informa o tráfego mantendo 400 pés no Robson 44, na proximidade de Duna, não interfere nessa aproximação. Certo. Limpo 06, vou ITAP, descendo para o 060. Direto, ok? Tango Eco Delta Fox, no salão 08, libera a direita no 2019. 2019. Tango Eco Fox, número 2. Ah, 3560, autorizado o procedimento após o 368. 3560, autorizado o final do procedimento, iniciada para 2500 pés, reposto condicionalizado. Autorizado 2500 para o procedimento, reportar alta, 3560. 2008, desça para 4.000 pés, confirme quando possível voar na produção na Vita 368. O voo 2008, descendo a 4.000 pés, em mais 15 milhas, tem condição de temporal 367. Reposto por termo de desvio, voo 2008. O senhor. Saída Israel Leda Vosca. Com direita após 5021, transponder 08, controle, o chame 6-3-5. O chame 3-5, a transição é motiva. Ótimo, ok. Chame transportão 3. Delta Fox, autoriza, confirme o pátio. Informação, tango legal de descida. Meia 326, sendo identificação, autorizada a chegada a Mari, reporte quando pronto para a descida. Está pronto para a descida. Senar 6326, desça para o nível de voo 070, ajuste no 016. 070, com o 067. 16295, com o 1016, voo 256. Vitorinho de Juliette, cópia. Autorizado para Cairo Lorenzo, rota conforme, 1.000 pés, decolagem 17, curva à direita, corredor a cheque. Transponder 0127, controle Salvador, 1D0, decimal 8. Pés? Avistou com 1.600. Negativo 366, não terá condições. Em mais 8 milhas tem condição de volta 367. Gente, o 2008. Olimpo 06, desça para o nível de voo 050. O da 3560 vai passar o Serra Vista 366, estabilidade de procedimento. 3560, completo final do procedimento aqui na chama torre, na sequência 18, decimal 95. 3560, 3560. 1094, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível 080, ajuste 1016, redução de velocidade 2709. Na 6326, confirme sua indicada. Só mantém 320, 7 pis com alta velocidade pelo tempo. É 6326, redução de velocidade 2509. Pelo tempo. Salvador, voo 2008, tem condição de voo 367. Autorizado voar Serra Vitor 367, descida para 2500 pés, autorizado sinal da RNAV, reporte constabilizado. Ok, autorizado Sierra Victor 367, 2500 pés, 1016, informar estabilizado da Renato Dono Zero, ou 2008. Sono 7. Sou 06, confirmo se tem condições de acertar o Renato. Gente, o Odessa 06. Gente, mantenha a posição. Vai manter a posição, deixa eu ver. 506, vibração para o sequenciamento, mantenha a proa 360, seu limite é a radial 290 do BR Salvador. Funcionário. Tá avistando? Batido, tá 3560. O seu limite será a radial 310 do BR Salvador. O 2008 tem condição de voo Sierra Victor 366, é possível? Autorizado Sierra Victor 366, o 2008, reporte com estabilizado. Estará estabilizado o Sierra Victor 366, com 2008. Uno, transição da TAP. Transponder 5573, controle em Salvador no 20.8, aguarde protegimento, web para a Terra. Azul 4116, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, azul 4116. Web para a Terra, proteja. Luna não interfere na sua aproximação. E aí, obrigado. Chanel 6326, descida para o nível de 2060. 060-6326. Confirma a radial de saída 301? Gente, o Eco Apacierra transponder 5573. Agora descida para 4000 pés. 4000 pés. Ajuste 1096. 6326, redução de velocidade 2309. 2306326. 256, autorizado a Nery mantém. Ali mantém, com a 256. Tango Victor Índio Juliette, vibracional chama pro Charlie. Dois mil pés, reposto quando estabilizado. Reportará estabilizado na 2000. Também agora na 3 de casa. Reposto estabilizado é RNAF da 190. Tá, 35. 60. Aguardando o gate, faz o patrono. 64, essa identificação, via chegada a mar, descida para o 080, ajuste na 06. Confirma? É o voo 2008, final é na vida 10. Gente, voo 2008, continue a aproximação, aguarde o pressão de pouso. Continua a aproximação, voo 2008. Voo 1256, decolagem autorizada, 120 graus, 0629. Iniciando, 0256. Samanat, já fez o 4-3, já 3-5-6-0.